Os bares marcam o início de muitas carreiras talentosas. Algumas são interrompidas frente às dificuldades. Mas há aquelas que se tornam histórias de sucesso, guiadas por uma determinação inexplicável. Assim aconteceu com Bruno e Marrone. Choram as forças, porque não quer estar aqui sem seu perfume. Porque já sei que te perdi. Em 1985, começava a trajetória de dois sonhadores. Com um violão, uma sanfona e mais três músicos, passavam madrugadas e madrugadas tocando em bares. De início em meio a olhares desatentos, que aos poucos foram sendo cativados. Passaram a ser trilha sonora de amores perdidos, amores secretos e amores com final feliz. Sozinho. A boa notícia dos cantores com timbre diferenciado e vozes potentes se espalhou. E Bruno e Marrone se apresentavam com mais frequência em cidades e estados diferentes. Foram 9 anos na mesma rotina de aprendizado. Passaram em todos os testes de resistência, paciência e, por muitas vezes, indiferença.